sejam bem-vindos à 36ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, quarto dia deste mês de outubro, vamos novamente falar de nomes, tal como na semana passada, mas não de pessoas. Desta vez serão nomes de clubes. Vão já perceber. Ora, na primeira jornada da Liga dos Campeões de Futebol desta época, o nosso Sporting de Braga foi ao terreno do Arsenal e perdeu por um simples 6-0. Mais uma equipa portuguesa a jogar em Inglaterra, mais uma derrota, mais uma goleada. Tem sido habitual em Londres nos últimos anos. Por isso, a esta hora, os ingleses estarão todos satisfeitos e presunçosos em relação às equipas lusas. Devem estar a gozar o nosso futebol, todos contentes. Mas hoje, quem se vai rir à custa deles, somos nós. E não é preciso muito, basta olhar para o nome de alguns dos clubes da primeira divisão inglesa, a chamada Premier League, e terem atenção de como ficaria esses mesmos nomes em português. Podemos começar a nossa viagem precisamente por Londres. Vamos visitar o estádio do último classificado, West Ham. Pode ser que no restaurante de lá possamos comer um fiambre ou um presunto do Oeste. Um West Ham, perceberam? Noutra cidade temos o recém-promovido Newcastle, clube fundado em 1892. Será que desde essa altura estão à espera da construção de um castelo novo? Um emblema histórico e que já foi campeão inglês é o Blackburn. Terão eles colocado um preto a arder como festejo do título nacional? Um pouco mais acima destes dois, na tabela classificativa, encontra-se o Blackpool. Será que foi o mesmo preto que depois de ter ardido foi até à piscina negra para se molhar? Um lugar atrás do Blackpool está o Fulham, um presunto em cheio. Mais acima, o Stoke City, que se pode traduzir como a cidade onde se come à pressa. Agora, juntemos estes clubes e imaginemos um campeonato português com esses nomes. Vamos olhar para a tabela classificativa ao final desta quinta jornada. No último lugar está o Castelo Novo, tem um ponto, menos 3 que o penúltimo classificado, a Piscina Preta. O presunto cheio aparece no quarto lugar. Peço desculpa. O presunto cheio aparece no quarto lugar, 10 pontos, logo atrás do preto a arder e da cidade onde se come à pressa, ambos com 11 pontos. O líder continua a ser o fiambre do Oeste, soma já 15 pontos. Ahá, quem é que goza com os portugueses agora? De resto, está tudo como dantes.